trovões eram roncos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, pontiando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado. Cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram o telhado, sete léguas comeram-se assim, sete quedas de larva e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de ser iluminado. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Pode ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário. Pode a Bíblia ser um dicionário, pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retornar para um mundo de leis e obrigar a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano à loucura do mundo me entregar.